4, Colo 32, direita, São Salvador, 121, décimo 9. 329, Colo 194. Bom dia, o Gol 184 ligou. Gol 184, bom dia, táxi via Alfa Juliette, ponte 4. Alfa Juliette, ponte 4, Gol 184. Três 896, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 08, 0 graus, 09 graus. Pouso autorizado no zero, tá 3296. Solo, bom dia, eu tô 3663, tenho informação índia pronto pra foto. Tá 3663, bom dia. Autorizado para Guarulhos, no nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leo da Motiva. Via Zulu 10 até Taubaté. Transponder 5075. Controle 120 decima 8. Guarulhos, nível 340. Escola da 10 da EL, Lê da Mótima. Super Zulu 10 até Taubaté. Escola 5075 e o controle 108 da 3663. Então, 3663, protegimento correto. Confirma a posição que se encontra. Na posição 7. Show pronto para pushback e acionamento. Luciano 6250, terça. Sem restrições para 2.500 metros. Cuja direita. Oi, Serra Vitor 366. Está autorizado a aproximação R-Nádica. Direita na proa do 366, 2.500 metros. Autorizado, reforçamento autorizado. R-Nádica no Zé Luz. Oito, nove, meia, escola aos 35, direita, Solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, 129, até 3296. Solo Salvador, até 3296, ligou? Santo, 896, bom dia, Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa Juliette, ponte meia dúzia, até 3296. Controle, bom dia. 1648, Viva 220, para o Apatote. 1648 é o controle Salvador. Ajuste agora 1095, desça para 8000. Voe para o Serra Vitor 368. 368, descendo para 8000. Ah, tá aqui o Romeu. Delta Golf Uniforme. Confirme, é deslado para o POT 3. Delta Golf Uniforme, acionamento a seu critério. Porte pronto para o táxi. Anul 10, por base, apertou 1.5, Osmo, nível 360. Decola pista 1.0, por base direita, subida da EL, Leda Mótiva. E transponder 5.101, controle 1.20, decima 8. Prezado, para Guarulhos, apertou 1.0, por base, apertou 1.6, pois move. Nível 360, decola pista 1.0, por base direita da EL, Leda Mótiva. Contagiamento correto, sempre pronto para pushback acionamento. Aliás, na 39. Plano 3859, chame Recife 1260. 2060. Golfo Uniforme, autorizado o cruzamento, pode táxi a Quebec mais e Lima. Na Lima, mantém a posição e chame solo Salvador, 121, décima nona. Chamaremos, obrigado. Até daqui a pouco. Certo. Salvador, bom dia, eu chamei a linha 250, 4 milhas para o 372 estabilizado. Bom, chamei a 250, ajuste no 095, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Poderia confirmar o vento? Vento no momento 120 graus, 089. Copiado. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Acerca o uniforme, mantenha Lima. A Golf Oscar, autorizado ingresso, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 17. 4 mil pés. A sua Golf Uniforme de Livre e o táxi até o Ponte 3, reporte passando, através do Porto 62. Gente, eu chego o uniforme repartindo o taxiway, repartindo através do 62. Tipo. Então, 3.063 é autorizado o serviço de sociedade de táxi. Autorizado, pushback de acionamento, 3.663. Uniforme, cópia. Petrolina, nível 1.00. Decolagem, pista 1.0, curva à esquerda. Subida Momo, Cogbo, Nenim. Via rota do plano de voo. Transponder 5.060, controle 1.20, decima 8. Oscar Golf Uniforme, Pascoal Golf Voa Nenim. Oscar Golf Uniforme. Cotejamento por Hatton, pronto para pushback. Correção para o acionamento de táxi. Camarada, a lista nova está na mesa, Oscar Golf Uniforme. Pro 648 está autorizada a aproximação à RNAVE. Autorizada a RNAVE, venha para a sua. Para a área terminal, chame Recife 12685, informação e alerta. 12685, é Oxené 6250, sala 143, direita, sala Salvador, 121, décimo 9. 219, obrigado, até daqui a pouco. Uniforme sala. É a Golf Oscar autorizado decolar a pista no 7, vento 110 graus 089. Treinamento 250, bom dia. Alfa, nós chamamos de Juliette. Alfa, nós chamamos de Juliette. Ah, chegou o fim de forma de solo. Essa é a Golf Oscar, decolado 45, autorizado curva esquerda, cruzamento do campo, reporte livre no eixo da 1028. Para o cruzamento do campo, o repórter estará livrando a oito 1028, que é a Golf Oscar. Que pista que ele fala, por gentileza? Pátio. Salva Papa Juliette, Zé Romeu. Autorizado para Lapa, nível 120. Decola 17, curva esquerda. Perfil da subida Momo Vataki. Transponder 5065, controle 120, decima 8. Então, meu posicionamento correto, confio para B. Treinamento táxi de decolagem para a torre 118, décima 95, altímetro 1015, meu voo. Para o táxi de 663, nós estamos com 107 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. No 648, está agora passando 6.800 para 4.000, reitero, aproximação RNAVE autorizado a partir do serramento 368. Autorizado, Enésio. Posicionamento a critério, reporte pronto para o táxi. Solo Salvador, bom dia, 127, 10, 5, meu? Bom dia. Autorizado Aracaju, nível 170. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde. Transponder 0260, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, 170, decola da 10, curva à esquerda, subida Conde, 0260 no transponder e controle 1208, 2710. O destino 0 correto, impressora fechando o estacionamento. 2710. Eu acho que é o controle. Prossiga no seu voo de condições visuais. Informe se ocorrerá na CTR e terminal, somente na CTR. Se negociar, só permanecer dentro da CTR. Sim. Vai manter a altitude de 1000 pés? A princípio no 1000 e vai coordenar 2500 para treinamento. Apaixonando agora um pouco mais de 10 a 12 milhas de altitude. Altitude de acima de 1000 será autorizada entre 15 e 20 milhas dentro da zona de controle. Negativa, vai afastar em torno de 15 a 20 para chamar para atenção. Terra Golf Oscar. Mantém a posição, pistão no zero. Mantém a posição, ponto espera, pistão no zero. Mantém a posição, ponto espera, pistão no zero. Juliette, até o meu autorizado, deve lá pista 17, vento 130 graus, 099. Vai me chamar? Afirmativo, para acionamento do PAC-3. Será autorizado, altere a para Momo, Cogibo, DCT. Para Cogibo, DCT, ótimo. Estacionamento 02, acionamento 3, 1, 1. Ponte 2, autorizado, estimitar, acionamento 3, 1, 1. Para o TAC, 4, Sierra Vitor 366, aproximação, reduz a cheque o trem, chame torre 11895, gol 648. 295, obrigado, bom dia. Grava, Romeu. Controle, papapapa, Juliette, Papa Romeu. Papapapa, Juliette, Hotel Romeu, controle, está em contato, o radar suba sem restrições. Sem restrições, mantém na prova, até 2000? Até 2000. Grava, controle. Chegou o uniforme e mantém a saída do PAT-3. Aguardando a saída do PAT-3, eu acho que acabou o uniforme. O 2171, bom dia, Fábio Congonhas. Informação de certo. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. Via pêndulo 10, por base é pêndulo 16. Transponder 5106, controle 120, decimal 8. 360, Congonhas. Conforme o plano, decola da 10, curva direita, Sael, Leda Motiva, pós altitude 10, por base, altitude 16, transponder 5106, transcontrole 1208. Cotejamento correction, transfera pushback acionamento. Sumará. Thank you. Bíceras 43, Delta Wolf Uniforme. Mantenha a saída do Pacto 3, o Oscar Wolf Uniforme. Azul 2780. Azul 2780, bom dia. Ajuste o altímetro em Salvador, 10 no 6.0. Vou ir para o Serra Vitor 366 para aproximação RNAV. Quando pronto, está autorizado 4.000. Confie. Estimativo, já no ideal de descida, Serra Vitor 366, 2780. Para frente, 1164 a bordo. 5 horas de autonomia, Fernando Galeão. Direita via Índia, temperatura 1-1-2, decimal 95, altímetro 0 no meio, Morro Ocho, na RM3-1-1. Obrigado. 0-1-6, 39, 7-2-95, 3-1-1. Oscar Golfo Uniforme, segue a aeronave da Avianca, ponto de temperatura 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Então, passar a altitude de 4.500 pés, o senhor vai partir direto para Lapa. Brilhante Hotel Rabel. Pronto, vou dar a pena da alta direita. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. E Uppers 1-0, Tabaté. Transponder 5-1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, bom dia, Axe via Alfa, Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, dono 643. Dono 648 autorizado, Alfa Juliette, conte 5. Alfa Juliette, para o 5, dono 643. Como espera? Da 1-0, pronto, Oceané 6-1-1. 6-1-1, Oceané autorizado, alinhar e mantém. Alinhar e mantém, 1-0-3-1-1. Charlie Alpha Fox, bom dia, prossiga. Alvo 1-2-1-7-1 para posicionamento na posição 1-1. São 3663, decolada ao 56, chame o controle, sequência 1-2-0-10-8. Obrigado. 1-2-0-8, controle Salvador, boa viagem. Cadê? Estou 3663 ao controle. Estou em contato, radar, suba sem restrições. Curva direita, vou Leda, vou Leda Marca. Direita, Leda sem restrição, tá? 3663. Já de saída? Chegue mais grupo de Zulu, decolagem com proa norte em coordenação com a torre. Transponder 01-17, controle 120.8. Zero da Azul. Fox, mantenha escuta. Alfa Fox, copiou? É tipo a confirmação do transponder. Decolagem autorizada, 130 graus, 2 km. Decolagem autorizada, 63. 160? Ok, está confirmando o transponder com o centro. Confirme o POB? 03 é bom, decenamento, taxa de decolagem com a torre 1195, altímetro 0,6. Geral, Sierra Delta Fox, por favor. Sierra Delta, me informe. Solicito autorização para giro de motores por 5 minutos. Estamos aqui no pátio 3, em frente ao terminal da Infraero, já ciente, Infraero ciente. Ok, Paulino com som 21-19. 21-19, obrigado. 6311, decolada 01, chamei o controle de Salvador, frequência 120-18, boa viagem. Obrigado, 108-6311. Tá, 10-102-45, gol 2171, pode ir. 311, controle de Salvador, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa Leda, Leda Mótiva, câmbio. Leda, Leda Mótiva, subindo sem restrições, 340, câmbio. É 311. Federal Serra Delta Uniforme está no pátio 3, frente ao terminal da Aero. Já acordo combinado com o Aero no solo. Solicito autorização para giro de motores por 5 minutos. Gente, abaixa a tarde. Já passava o tempo. Por favor, 2-0, né? Posição falsa, pronto para pushback, pronto. A princípio, Leda, 3663, Mótima, está fora da área de responsabilidade desse controle. Gente, está passando 115 agora. Diante. Tango Oscar, Golf Informe, decolada 02, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Tem, Tango Oscar, Golf Informe, boa viagem. Tango Oscar, Golf Informe, fora de sola. Tango Oscar, Golf Informe, controle, contato radar, suba sem restrições. Tem, sem restrições, na bomba. Hotel, prossiga. Vitor Telo, até ok, chame na papá por Papá Romeo, Charlie Alpha Fox, bom dia, prossegue. Vocês também rimando, é isso? 63, foi autorizado pelo Centro de Controle de Área, o ar direto Motiva. Chame 1251, TAN 3663. Ok, Front Motiva 1251, TAN 3663, bom dia. Boa. Lima, Mike, Foz, controle. Positivo, 510, transponder 2222, informe passando fora da barra. Pronto para decolar. 21171, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Autorizado, alinhar e manter pista no zero, gol 21171. Bora, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, mantenha para o norte, aguarde transferência. Norte aguardando, Charlie Alpha Fox. Confirme apenas para responder. Correto, você quer ver? Taxi de colagem com a torre 118, decimal 95, ajuste no zero no meio, mau voo. Paulo Salvador, azul 27, tá no zero para o táxi, 60 a bordo, 3 horas e 45, alterna na Petrolina. Táxi autorizado via faixa 341 Índia, consulte espera a torre 118, decimal 95, altímetro no zero no meio, bom voo. Certo, livre táxi, passe 341 Índia, no ponto de espera a torre 1895, no zero no meio, 27 no zero, obrigado, bom serviço. Táxi. Para o táxi, eu vou 2065, 183 a bordo, 4 horas e 3, alterna galera. Azul 2790, mantenha a saída do pátio 3. Quem é que vai manter a saída do pátio 3, 27, no lugar? Gol 2065, 183 a bordo, 4 horas e 3, alternado da Leão. Gol 2065, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro no zero no meio. Sente, pátio Índia, 2950, 06. Azul 2710, para seguir a nave da Gol até o ponto de espera. Mantenha um ajuste, torre 18395, bom voo. Certo, agora da passagem do Gol, 7 metros, ponto de espera 295 no 0 no 6, 27 no 0. Força aérea 2733, pulando para Aracaju. Autorizado R9, no 0 no 4. Força aérea 2733, bom dia, pulando para Aracaju. Aracaju, nível 090. Decola da 1-0, curva à esquerda, fechada subida Conde. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Obrigado, Aracaju 090, decimal 1, curva à esquerda, fechada Conde, transponder 0263, controle 120, decimal 8. Está pronto para o Força aérea 2733, o cruzamento correto, e pronto para o pushback e acionamento. Pronto para o acionamento, 2733. Autorizado para quanto para o táxi? Vou reportar o táxi, 2733 para o acionamento. chame final para pouso do Del Rey. Charlie Fox. 2780, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, 2780. Siga. 121-9, vida Charlie Hotel. Foi gol 2065, 010, vai. Pouso Jacobino. 208, obrigado, bom dia. Travessa porta 62. Salvador, bom dia, gol 2171, saída da EL, passando 1600. Gol 2171, Salvador, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa Leda, Leda Mótima. Sem restrições, após 2000, Leda Mótima, gol 2171. Tiano 6311, chame Recife 1251. Poderia apenas confirmar o vento para azul, 2780? O vento no 20 graus, 08 mais. Obrigado. É o posicionamento correto? Reporte pronto para o novo acionamento de táxi. Salvador, bom dia, o Golfo 124. Está no 24, tem que ter informação. Gol 1184, bom dia. Autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, destino subida Puca, Jamo, Aracaju, via Pervolo 1-7. Transponder 5133, controle 1-2-0, décimo 8. Autorizado Recife, nível 370. Decolando da 1-0 com a primeira curva à esquerda. Na saída Puca, Jambu, Aracaju, Arufa. Pela Alfa Ezulu, 1-7-3-3, transponder 208, controle do outro 124. Bom, no estádio poderia acontecer novamente a subida? É Puca, Jambu, Arufa, 1-8-4. Protegimento correto, pronto para pushback acionamento. Semanal 1-8-4. Recife 251, bom dia, Sam. Bom dia. Que é azul, eco, prossiga. Autorizado, finalmente chama o táxi. Gol 2065, considera 1-0 pro. Gol 2065, autorizado a alinhar e manter puxando o 0. Se manter o 0, mesmo. Estacionado com a portada 7-8-0, Salão Zona 1, libera o Vieco, 1-2-1-2-1-9. Libera o Vieco, Salão Zona 1, 2-1-9, 2-7-0. Salão Salvador, bom dia, o Azul 2-0, o 2-7-0 de Zona 1. De comunicações? Alfa, Kilo, parte 3, posição Alfa, 4 Lima, o 2-7-0. Puta, chega até. 7-1-0, ponto de espera. Bom dia, 2-7-1-0, mantém a ponto de espera. Até 2-7-1-0. Gol 2065, decolagem autorizada, pista 0, vento 090 graus, 079. Quero decolagem 090, Azul 2710, ali mantém. Ali mantém, 2710. Positivo, voe direto para a Seara. Direto para a Seara, do Seara Golpeosa. Gol no 094, em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 11895, gol 1094. 295, obrigado. 2171, pode chamar o centro? Gol 21171, fiz atender a sua solicitação. Chame Recife, da frequência 1251, e boa viagem. 251, obrigado. Só para a gente coordenar logo a proa da aerovia, obrigado. Bem. Ano 6 na 64. Gol 2065, decolada 14, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, 0654. Gol 2065, bom dia, decola. Gol 2065, controle, contato radar, Cuba, sem restrições, e após 2000, curva à direita para Leda, após Leda Mod. Sem restrições, após 2000, vou a Leda, após Mod. 065. Gente, o Papai Romeu, Sérgio e o Eco, fã na irmã. O papai está fora do sol, levanta no aeródromo 1 no 0, grau 08, mas agora para efetuar o cruzamento da final na 0. Vento 120 graus, 08 mais. Autorizado, pouso 1094. Azul 2710, decolada 115, chame controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Sierra Zulu Eco, reporte na curta final para a cabeceira 17. Formação de tráfego, aeronave da Gol, com pouso autorizado, final 1-0. O Sierra Zulu Eco avisou que a aeronave no final da 1-0, se autorizado, cruza na área agora. Subida via, conforme autorizado, quase 2-7-1-0. A retaguarda, o Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, autorizado o cruzamento da pista da final da 1028. Mantenha pro Açu e chame controle em 2018. Até o regresso. Autorizado o cruzamento 2028, pro Açu, para transferir no 208 ao Sierra Zulu Eco. Controle, ao Papa Romeu Sierra Zulu Eco. Papa Romeu Sierra Zulu Eco, controle. Muito bom dia, decolada em mata, cruzando a 1028, mantendo por sul, a intenção é seguir caminho fora da barra e após o cruzamento da Bahia. Positivo, está autorizado. Qual o seu estimado para pouso em Caruru? Estimado nos próximos 30, senhor. Ok, anotei. E o Mike Fox voltando, prossiga. Agora de Serra Leste da Alta Lima para RDC, a Serra ainda tem já. Positivo, voo direto, chame na final. Direto, chame na final. Gol 190 na base de grosso. 1094, bom dia, Alfa Juliette, fonte 11. Alfa Juliette, bom dia. Cruzeiro 2733, autorizado alinhar e decolar a partir da interseção, vento 1,2 graus, 1,09. Autorizado alinhar e decolar o 2733. Muito bom dia, Oceanair 6140, autorização para Maceió, está com a Juliette, informação Juliette. 3740 é o controle, Salvador. Ajuste agora 10 no meia, desça para 8000 pés e voe para o Serra Vitor 368, câmbio. Autorizado 350, decola da 10, primeiro curva esquerda, saída Puca, Jamo, controle 17, 5145 é o transponder, 208 é o controle, Oceanair 6140, está marcado no 8. 6140, cotejamento correto, tanto para pushback, acionamento. Chama na controle, obrigado, senhorita. Chame Recife, 1251, já vi. 251, 20 nesse posto. Boa. 4207, desça para 8000, ajuste no 0 no meio. Deixa eu me estar aqui. Autorizado, vou colocar para o táxi, volume 124. A área terminal, chame Recife, 12685. Câmbio. Romeu Serra, Golf Oscar. Chame a torre agora, 11895, e solicite instruções. A torre 11895, Sierra, você vai dar. Torre de Salvador, Papa Romeu Sierra, golpeada na fora da rodatória. Torre Romeu Sierra, Golf Oscar. Reporte vertical da Enrimar, o ajuste de altímetro 10 no meio. 10 no meio, reporte lá na vertical da Enrimar, que é a confiança. Da Força Aérea, na escuta da torre. 2733, Torre Salvador. 2733, na escuta. Chame o controle, 20.8. Quem vai chamar o controle, 2733? Controle Salvador, 2733, Perfil da Conde. Força Aérea Brasileira, 2733, controle Salvador. Acione identificação. Identificação 2733. Força Aérea Brasileira 2733, contato radar azimute 063 a 5 milhas, vigilância. Ciência 2733. TAN 3740, está passando o Morro de São Paulo, desça, sem restrições para 2.500 pés. Voe para o Serra Vitor 366 para aproximação a RINAC. Ok, 2.500, Serra Vitor 366, é o TAN 3740. Pastor 16, o controle Salvador. Acione a identificação. Décimo 9 para o rebote. Cliente. Que foi para a BOMF, chegada a BOMF, pista 10, ajuste 106. Parque direita via Inter, ponto de espera Torre 1, 1-8 da Silvana, vem com ajuste no 096, Monvolva. Parque direita pela Tiano, ponto de espera 18-9-4. Boa tarde, volume 1-8-4. Gente, frequência livre. Boa. Parque específica de qual? Parte. Ative, sinal de Alagoinhas, reautorizado para 5 mil. Uno Elefa, via Uber Zulu 17. Transponder 5134, controle 120.8. Positivo, frequência livre. Bom dia, o azul 2770, centro da Juliette. Papa Romeu, Papá, Papa Golf, cotejamento correto, confirme o POB. Muito bom dia, o 3198, transformação Juliette. O 3198 é o controle Salvador, meu cordial, ajuste 106, desça para 8 mil pés, voe para o Serra Vitor 368. Ciente, desce para 8 mil pés na proa do 368, 80318. TAN 3740, está autorizada a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, 3740. Porto Seguro nível 160, a decolada 10, primeira curva à direita, na partida feita Coral, TAN 0271, controle 1208, azul 2770. 2770, correto, então para perceber questionamento. Chamará para o posicionamento 2777. Solo Salvador, bom dia. Gol Vitor Bravo Whisky. Mantém escuta. Solo Salvador, gol 642, autorização. Informação Juliette. Juliette, confere a guarda de no 642. Vitor Bravo Whisky, prossiga. Vitor Bravo Whisky, solicita reboque da posição remota 14 para a posição 7, parte principal. Aguarde, aguarde. Ciente, não aguarde. Turbo 4207, desça para 4.000 pés, voe para o Sierra Vitor 367. Para... Azul 4207, desça para 4.000 pés, voe para o Sierra Vitor 367 para aproximação RNAV. Meu controle, frequência no 20, décima 8. 208. Salvador, gol 1184. Gol 1184 é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições. Após 2.000 pés, voar direto o jambo. Após 2.000 pés, direto o jambo. Gol 1184. Luna 648, copy. Na próxima. Autorizado para Maceió via peso Luna 7, nível de voo 350. Saída Pucajama, Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 51152, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 350, nota do plano, via peso Luna 7, decola Pucajama, Aracaju, curva à esquerda. Transponder 5152 e o controle 208, gol 642, posição. Destino Maceió. Maceió. Correto, sempre pronto, portão 5. Confirma aí, Lucas Jamo, Maceió. Prossiga. Confirme, Pucajama, Aracaju. Afirmativo, Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, obrigado. Ah, positivo. Eu entendo que o pastor tem condições de executar a aproximação a Renato. Ok. A princípio, o senhor vai voar bom e posteriormente o Sierra Vitor 367 para o RNAV. Positivo. Sujeito a mudança em função do tráfego. O 4207 está autorizando a aproximação à RNAV. Autorizado a RNAV, ao seu 4207. O 3198 está passando 10.000, reduza para 220 nós, número 3 para bolso. Reduzindo 3198.